teu Espírito. Agora podemos ver um tempo novo que chega junto a nós, um novo ardor no coração, uma esperança mais forte que a dor de ver um país todo teu. Um novo tempo derrama sobre nós um novo sonho, faz acontecer um milagre de amor pro teu povo. Um tempo de renovação, um novo tempo derrama sobre nós o sonho, faz acontecer um milagre de amor pro teu povo. Um tempo de renovação, movidos por teu Espírito. Agora podemos ver um tempo novo que chega junto a nós, um novo ardor no coração, uma esperança mais forte que a dor de ver um país todo teu, um país todo teu. Um novo tempo derrama sobre nós um novo sonho, faz acontecer um milagre de amor pro teu povo. Um tempo de renovação, um novo tempo derrama sobre nós um novo sonho, faz acontecer um milagre de amor pro teu povo. Um tempo de renovação. Eis que o dia vem e as trevas vão. Abre os segredos do teu coração a nós. Um novo tempo derrama sobre nós um novo sonho, faz acontecer um milagre de amor pro teu povo. Um tempo de renovação, um novo tempo derrama sobre nós sonho, faz acontecer um milagre de amor pro teu povo. Um tempo de renovação.